Então já que o pobre é o diabo, ontem eu era ilha. Eu sei que tu não botou fé, eu tô melhor que antes. Comendo pão que ele amassou pra eu não ser amassado. Essas piranhas rendem agora e não rendia antes. Minha cabana em piranhas, droga, bebidas, pingente, problemas, polícia. Meu bairro, os mandados, melice. Fé em Deus pela minha vida, choro agora e ri depois. Morre agora ou depois, de onde eu venho ter mais dois. Minha família eu sou único, eu saí da bolha. Os portos ferro nem abri, um homem nascido em abril. Um anjo nascido em abril. Pernas abrem, olhos fecham, porcos matam. Né de flecha, né de flecha, sem flores, né enterro. Dois tiros na selva, a fera, o faro, a fome, o ódio, o ouro. Sem margem, vai longe, no meu bairro surge o nome. Se eu errar, eu viro o banco. Se não virar, nós Paulo Banco. Não choro mais, não sou humano. Não sinto mais, não sou humano. Não gravo nome, eu gravo rosto. Mais uma mina, mais um número. Eu não sou bom, é só meu rosto. Eu não gravo nome, eu gravo rosto. Eu não sou bom, é só meu rosto. Meus neguinhos querem maconha, as boas mulheres atraem. Se apoia a ponta do medo no Kenny. Vendo o submundo e saio de cima da minha laje. Me sinto from hell numa segunda vinda de repente. Tipo sábado à tarde, presságios de uma vida inconsequente. Essa ferida abre e sara, depois tu cai de novo. Não para que tem bala, não sai do trilho, só vai pra frente. Os menores se multiplicam, jiu-jitsu dos clones. Seria cômico se não fosse trágico. Vi a bala comendo, os menores e passando fome. Rouba é tipo assim um truque mágico. Não me importa se tu me curto ou não curto. Se teu tênis é um jota ou cabuche. Se tua camisa é útil ou fugaz. E se tu não gosta, então não me use, use. Porque se eu não voltar hoje, pode avisar que foi tudo pela grana. E se eu mudar essa noite, quem vai me visitar ao passar das semanas? Grana chama fama, fama chama grana.